Francisco! Tá na hora tropical! Bora começando então assim, bicho! Ele está na área. Ele está na área. A gente vem de Castanhal, Eagle Show! A sua festa ficará ainda mais original. Original. O Top DJ Gilmax. Max. Atualmente conhecido como DJ das equipes. DJ das equipes. Com a humildade surpreendente e um carisma que todos aprovam por onde ele passa. É agora, DJ... É agora, São Francisco! DJ de Castanhal. Agora é outro nível. Pra começar! Em primeira mão, deixo aqui agradecer primeiramente o nosso Papai do Céu. Deixo também agradecer o meu patrão e amigo Cleudo por sempre reservar esse espaço maravilhoso aqui no Tropical em São Francisco, viu? Obrigado, Cleudo. Obrigado, meu patrão Tacho também. Que trabalha sempre incansavelmente aqui no Tropical. Deixo parabenizar meu amigo Sandro, que hoje está no berço e veio comemorar o seu aniversário aqui no Tropical. Sandro, cadê você, hein? Hoje está no berço e tá aí presente com a gente. Forte abraço para você aqui no Gilmar. Só agradecer com certeza as pessoas que, claro, a gente tem um orgulho muito grande de falar que é meu, o meu quarteto Atrevido Light. Família Ferramenta aí com a gente também. Galera da moto chegando também. Um abraço pra todo mundo. E a gente, claro, de pouquinho em pouquinho agradecendo todo mundo, mandando um abraço carinhoso pra toda a galera. E hoje na domingueira chegou mais cedo aqui no Tropical, tá bom? Já deixou. Bora começando tudo, começando tudo. É agora! Vai tremendo, vai! O que, vai tremendo, vai! O que, vai tremendo, vai! Vale, tá aí com a gente. Bora, Anderson. Perdi ontem, bicho. Sem freio, ela. Bicho, a ferramenta. Ela. Pegue no lanche, a patroa. Desejo. Olha a neguinha. Ela é fedida. Ela bate forte, dá-lhe a giradinha. Olha a neguinha. Amigo Jonas. Vem na amigo Neto também tá aí com a gente. De forte, lá de Castanha. Giradinha. Eu vou. Meu parceirão DJ Jamba, isso aqui sempre do lado. Ele é a primeiríssima dama, Júlia e Camila. Bora começando tudo. Mexe, a cabeça, o quadril, vai tremendo, treme, doida, vai tremendo. Que existe na música. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Treme. Eu saio pra curtir com o áudio, o som toda digital. Bora, Lorindo. O louro das marcantes tá aí comigo também. Um abraço pra você. Bora, Gi. Tremendo! Treme! Moleque. Treme! Treme aí, moleque! Bota na Cleito, o Cleito atrevido. E a patroa Josi também tá aí com a gente. E agora? Pense no parceiro. Meu parceiro Juscelio sempre comigo. O homem do palio pop, o palio que é pressão, é pancadão total. E o CDzão rolando aí no... No palio pancadão, o palio pop do Juscelio. Juscelio, bota no 12, meu brother. Vamos tremer. Assim. Fazendo a mídia da GDM, essa não pode parar de jeito nenhum, viu, Danilo? Cristo Melody, Marco Branco, Banda Ravelli. Ao vivo! acelera tudo, Josias. Acelera tudo, Josias. Vai acelerando tudo. E a freada. A freada. Tá na hora. Tá na hora. Ai, meu Deus do céu. Não pode parar de jeito nenhum. Meu Miguel Lake, tá aí com a gente também. Só faltou tu aqui, meu brother. Um abraço pra você. Tem alguém do Paysandu aí, tem? Tem alguém do Clube do Remo? E só quem tá solteiro, guarda a mão pra cima. E só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, pra cima. Bota a mãozinha pra cima, pra cima. Isso aqui é tropical. Sim, só! Thiago Dias, também tá aí com a gente, obrigado Thiaguinho, um abraço pra você. Com a gente também, um abraço pra todo mundo. Na construção, estourei logo o Xandão. É de medo, tá na mão. Porque a... Thiago Dias, um abraço pra você. Ela de vestido curto, não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de abaituba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o bora, William. Suave, vem com nós curtir o meu parceiro Jaime também tá aí comigo. Sou linda, menina, sou da banda. Só faltou o Nazib hoje, ó. Linda, sensual, do jeito que os moleques pia. Sou linda, menina, que chega a roubar. Meu parceiro Gilberto também. Fala, Gilberto. E a Saveiro Proibida tá voltando. Linda, linda, sensual do jeito que... Vou saber. Essa linda menina que chega roubando a cena. A cocada tá de olho e a balete não esquenta. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. Na profissão, estourei... Do jeito, do jeito, do jeito, do jeito que o povo... Safadinho, te jogo na parede e te empurro. Paredão Super Show, a gente não pode esquecer desse cara de jeito nenhum. E a gente empurrou. O meu gerente, empurra, Joel Pega Leve. Empurra. Aí do Depósito de Bebidas, Jaderlanja. Adailson Rodrigues, empurra, em Castanhal. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, até o tempo. Ele é brabo, ele é pica, ele é médico, ele nota. Vizê Lohan tá aí, do jeito que a novinha bota. Ela vai pra frente, ela toma na chuva, ela sai pra cá, ela toma na chuva, ela sai pra frente, ela toma na chuva, ela sai pra cá, ela toma na chuva, ela vai pra frente, ela toma na chuva, ela sai pra cá, ela toma na chuva, ela sai pra frente, ela toma na chuva, ela sai pra cá, ela toma na chuva, ela empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Do jeito que as meninas dão valor. Você. Seu olhar brilhando. pega veneno! Meu amor, você me faz muito feliz, porque você é tudo o que eu sempre quis. Quando eu estava só, entregue a solidão, você chegou e encheu de amor meu coração. Tudo de bom é você, você, sonho e desejo em te ter. Se é pra machucar, Maxi. Pisca também, o Igor Show. A gente vai junto, né, Jamos? Esquecer que um dia eu já te encontrei. Eu só vou se vocês forem. Se vocês não forem, eu não vou. Chama por você. Bora, Julião! Bora, Julião! Bora, Julião! É o Júlio Viana. Se você não. Julinho Ferramenta, meu bro. E agora? Pega leve, meu gerente. Luiz. E por sinal, também o patrocinador do DJ. Um abraço pra você. E aí, bicho? Quando penso em ligar pra você, Louro das Marcantes, meu bro. Parceiro Sandro Albuquerque, hoje tá no berço. Comemorando também por aqui. Um abraço pra você, Sandro. Valeu, Melissa. E o Adriano. Meu casamento. Não abandona não, viu, Juninho? Daqui vem, mas como é que eu vou me casar? Não pode abandonar o DJ de jeito nenhum. Oh, eu queria tirar você da minha vida, esquecer que um dia eu já te encontrei. Bora, Tony, você, meu brother, parceiro nosso. Meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Thank you. dedo whisky. Está aí comigo também. Banda 007. E agora? Eu me desesperei quando me deparei que você não estava mais aqui. Como dói a solidão, machuca o meu coração. Volta pra mim. Quem comanda, diz pra mim. Tem Adriano atrevido, Dudu atrevido, Cleison show. O comando dela, dela. Agora vou... Josias Campari. Vem cantar com o som dessa carreira. De Castanhal. Ela é de Castanhal. Bora, Josias. Mega atrevida. Vai, Nequinho, vai. Mega atrevida. De Castanhal. Nosso parceiro Neymar. Mega atrevida. Nosso parceiro Sérgio também. Ele veio de Brasília. Tá no Pará, tá em Castanhal. Tá em São Francisco. Tá no Tropical. Banda 007. Bora, Thiago Dias. Bora, Danilo. Eu me desesperei quando me deparei. Você não estava mais aqui. Como dói a solidão, machuca. Bora, Danilo, bora, Danilo. Thiago Dias, tá aí comigo. Canta bem forte, Janeiro! De Castanhal com eles você vai saber. GD, agora eu sei que sou. Com a GD eu vou. Pra Castanhal eu vou curtir com meu amor. GD, legal, Eagle Show! De Castanhal com eles. E a Fatinha também tá aí comigo. GD, eles que fazem parte agora do quarteto Atrevido Live. Vou, e a família que com certeza só tem a crescer, com certeza. Bora pisca, bora pisca! Oh. Trabalho sempre com apoio total também da Auto Center Vitória, viu, gente? Na hora de trocar o óleo de sua moto, na hora de trocar o óleo de seu carro, e fazer aquele alinhamento, balanceamento, a troca de baterias, você vai no ponto certo, no lugar certo, onde com certeza é muito mais barato, viu? Auto Center Vitória, localizado ali na Avenida Presidente Vargas, em frente à Viale, lá em Castanhal. Você vai saber, GDM, agora eu sei que sou. Com a GDM eu vou, pra Castanhal eu vou curtir com meu amor. É a GDM. Eu sei que sou. Obrigado, Danilo. Vou pra Thiago Dias, parceiro nosso também tá aí comigo. GDM, de Castanhal com eles você vai saber. GDM, agora eu sei que sou. Com a GDM eu amo. Essa é do Igor Show pra Fatinha, sente só. Obrigado, Keila. Obrigado, André. E você também tá aí com a gente. Um abraço, valeu pela vida. Obrigadão. GDP! Seus olhos te entregavam. Eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Vou me explicar. Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Parece até conto de fadas. Francisco! Esse é parceiro da hora. Tô aqui mandando um forte abraço também, minha super regata. A Tainá. Obrigado, Tainá. Valeu pela vida, viu? Um abraço a você e toda a galera. Que desde cedo estão fazendo aquele derrame gelado aqui no Tropical. Essa vinheta a gente tá valendo. Sem som. Aparelhagens. Seus olhos te entregavam, eu vi que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. No 40 horas tá todo mundo com a gente. A união com a GDP de Castanhal que fica tudo uma super festa. Alegria total. Um abraço pra todo mundo! Essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você. Bora pra cima aí, Gojo! Amigão Neguinho do Diamante Light. E a patroa Kevin das Melincheiras. Com a gente. O Neguinho que essa semana não parou. Ele começou domingo passado, né? Aí emendou pra segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo, segunda de novo. Ai, meu Deus do céu. Bora ter dois, valeu! Vai jogar, joga a bundinha pra mim. Vai joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, no jeito que elas gostam. Esses são os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir. Bora, Gilberto! Quando vou descer, no terceiro o macetinho. Meu parceiro, meu brother Jaime, também o homem que chora. Bora, William, você também tá aí com a gente. Pica pra você. Eu. Galera da Super Frutas. De Castanhal, um abraço pra todo mundo. Tá aí com a gente tomando, endoidando geral. Bora, ferramenta, ferramenta, assim, ó. CD do Isque. Ô, bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga a bundinha pra mim. Vai, joga a bundinha pra mim. Esses são os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessa. Isso aqui é Tropical! Vai, joga a bundinha pra mim. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, quica, pica, pica, pica, quica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessa. Quica em mim, preleca, sarra em mim, preleca. Pula em mim, preleca, sarra em mim. Senta em mim, dança em mim, preleca. We'll be right back. também já trabalhando com apoio total, claro, sempre. O novo depósito de bebidas, Jaderlândia, Anadailson Rodrigues também. E o meu gerente, Joel, pega leve da nova esquina aí comigo. Para conquistar você, no primeiro eu vou subir, no segundo vou descer, no terceiro mais cedinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você, quica, pica pra você. A gente começando esquentando tudo aqui no Tropical, no Tropical, no Tropical. Um som. A mulata não fica por baixo, já desce do salto pra ir até o chão. A morena também tem poder e manda o DJ soltar o pancadão. A ruivinha não tá de bobeira e já tá ligada na convocação. As que são soltinhas, que estão preparadas, as que são solteiras e as que são casadas. Quando toca um funk, quebram de ladinho, chamam as amigas, fazem quadradinho. As que estão soltinhas, que estão preparadas, as que são solteiras, e as que são casadas. Quando toca um funk, quebram de ladinho, chamam as amigas, fazem quadradinho. Sabe usar a dança pra te seduzir, tem sensualidade quando vai no chão. Chega na balada, não quer mais sair, quando toca o batidão. Só gente, domingo, provavelmente a gente vai até meia-noite aqui no Tropical. Domingo tem a forra pra galera, domingo, viu? Chegou! Só tá chegando também o povo, vai à praça. E no dia 28 tem DJ Gilmar, sim, pra curtir um do comando. A mulata não fica nas carretas, desce do salto pra ir até. Em particular também, na também tem poder e manda o DJ soltar o pancadão. A ruivinha não tá representando, tá ligada a carreta porradão sonoro. Aqui de São Francisco, tinhas que tão preparadas. E o povo vai à praça, todo mundo já sabe como é que é, né? São casadas, é pressão total. Quebram de ladinho, chamam as amigas, fazem quadradinho. As que tão soltinhas, que tão preparadas, as que são solteiras e as que são casadas. Essas daí não. Quebram de ladinho, chamam as amigas, fazem quadradinho. Essa tá bem gelada. Obrigado, Joel, pega leve. Chão, o representante da nova skin. Mais, e tá chegando o aniversário dele. Todo mundo já sabe como é que vai ser. Não sabe usar a dança pra dizer. Chegou! Tem sensualidade. Do jeito que todo mundo dá valor. Quem tá com a latinha, quem tá com o copo, pode botar pra cima então! Bota o copo pro alto e vem, vamos beber, nós vamos curtir a vida. Tá lindo São Francisco! Bebê, eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida. E a pergunta que não quer calar: vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Tem alguém do Paixando aí? Do clube do Rimo. E um beijo na boca. Quem tá chapado aí? Então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado. E eu tô de pação. Empina aí, novinha. Rebola e vem quicando. Vem aqui com o Ronaldinho. Quero te ver dançando. A noite já é nossa. Vem que hoje é funk nejo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto. Yeah. nesse top, aqui no Tropical. Bora, Fábio Moral, sem limites, né, Adriano? Valeu, Fabinho. O cara tá dançando soltão, soltão. Aí chega o momento da sofrência. Aí ele pega a primeira dama e vem dançando agarradinho, agarradinho, agarradinho. Agarradinho, agarradinho, agarradinho, agarradinho, assim ó. Só que é o Tropical, viu, gente? Só na manhã, só na manhã. Sem sol. Pode ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem o corpo, tá difícil. Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido. Quer saber, eu... Quer saber, quer saber, quer saber, quer saber, quer saber, quer saber. E a gente agradece, primeiramente, claro, né, o nosso Papai do Céu, por ter nos conduzido até aqui e ter permanecido que a gente brigasse numa boa até o presente momento, tá bom? Eu, particularmente, dou o maior valor de vir pra cá. A gente se sente em casa aqui em São Francisco. E com certeza, quando a galera vem de Castanhal, a gente fica muito mais feliz. E, em nome do Tropical, a gente vai agradecer os nossos amigos que vêm de longe pra curtir aqui. Porque aqui a gente brinca numa boa, aqui no Tropical não tem confusão, a gente não dá trabalho pra ninguém, tá bom? Mas, infelizmente, chegou no horário, né, no horário que não é de costume, mas já passam das 19 horas, tá bom? E a gente agradece a todos vocês, obrigado pela vinda, obrigado pelo carinho de todo mundo, o carinho que a gente vem conquistando há muito tempo, e o carinho que também a gente repassa pra todo mundo, tá bom? Obrigado à Polícia Militar, do estado aí, valeu pelo apoio total e pela segurança que vem nos dando ao longo de várias semanas aqui no Tropical, tá bom? Obrigado a todas as equipes, famílias, equipes que hoje vieram incompletas, mas que o quarteto hoje veio completão, veio bonito pra caramba, todo mundo com vontade de brincar, mas infelizmente chegou no horário, né? Chegou no horário que a gente tem que encerrar, tá bom? Um abraço mesmo de coração pra todo mundo e... Até domingo, né, gente? Domingo a gente espera voltar ao nosso horário normal aqui no Tropical. Obrigado a todo mundo. E a gente vai partindo até... Até Bitmandeba com o Super Show. Que Deus, assim como Ele os trouxe em segurança até aqui, no presente momento, a gente pede a Ele que os leve em paz, na total segurança até suas casas, tá bom? Um abraço aqui do DJ e de toda a produção do Tropical. Tchau, tchau! Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Obrigado, gente! E andar do jeito. E até domingo! Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo. Eu sou a...